Classicamente. Um divertimento de António Gomes. Olá! Gravo este episódio no mês de fevereiro, o mês do Dia dos Namorados em Portugal e em outros países. Pretexto mais do que suficiente para justificar o tema que escolhi para este episódio: o amor e a música. Mamma mia, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio. Un catalogo gli è che ho fatto. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640. Abro com Don Giovanni de Mozart, a mais conhecida ópera sobre a lenda do libertino Dom Juan. A figura de Dom Juan dispensa apresentações. Ela foi usada em múltiplas formas de arte, designadamente livros e obras musicais. No reino da ópera, a mais divulgada será a de Mozart. Logo no primeiro ato, Mozart coloca o criado do incorrigível Engatatão a fazer uma lista das mulheres que caíram nos braços do patrão. 640 na Itália, 231 na Alemanha, 100 em França, 91 na Turquia e, como se isso fosse pouco, em Espanha contam-se 1003. Nos dois atos que constituem a obra, temos muitas cenas divertidas, mas o fundo da história é bastante cruel e dramático. No final, o libertino recebe castigo arrepiante. A música é absolutamente sublime. Don Giovanni está na minha lista das óperas de Mozart preferidas, ao lado de A Flauta Mágica. No primeiro ato, o dueto de sedução é um exemplo do cruzamento de fronteiras sociais pelo amor, ou talvez imitação do amor, deixo o juízo ao critério do ouvinte. Neste dueto de sedução, Là si darem la mano, lá nos daremos as mãos, canta Dom Juan para mais um engate. Neste caso, o engate da contadina Zerlina, uma jovem camponesa. O mais inconveniente, para dizer o mínimo, é que o engate se passa numa festa de casamento e precisamente na festa de casamento da própria Zerlina. A melodia e o acompanhamento são simples. E esta simplicidade demonstra a habilidade com que este hábil sedutor consegue adaptar-se às circunstâncias, ao que tem de fazer. Não há muita resistência, pelo menos em termos musicais, da parte de Zerlina. Dom Juan dá início. Zerlina responde à primeira declaração dele com as palavras: vorrei, não vorrei. Eu talvez sim, talvez não. Mas a sua melodia não é mais do que uma versão ornamentada da dele, o que quer dizer que a proposta dele já foi aceita. You temos a sensação de uma gradual proximidade entre ambos, até ao momento de Zarlina partilhar totalmente a melodia do cavalheiro, acabando por a cantarem juntos. A ingenuidade do quadro musical acentua o que é, por enquanto, um inocente amor. Recordo que a primeira época lírica portuguesa é chamada de trovadorismo e as composições dos trovadores são conhecidas como cantigas. Trovadores ativos durante os séculos XII e XIII eram geralmente artistas da nobreza em oposição aos jograis e menestréis que eram das classes inferiores. Para os trovadores, a poesia e a música estavam indissoluvelmente unidas, já que era através da interpretação de canções que transmitiam as suas composições, algo como poetas-cantores. Recordo ainda que as cantigas podem dividir em dois grupos, as líricas e as satíricas. As primeiras, as líricas, apresentam duas modalidades. Nas cantigas de amigo, o poeta põe as palavras na boca de uma mulher, apresentando por isso um eu lírico feminino. Por outro lado, nas cantigas de amor, o poeta fala por si próprio, contendo por isso um eu lírico masculino. Proponho a audição de duas cantigas. Lisboa sobre Lomar é uma conhecida cantiga de um dos jograis mais conhecidos. Talvez português ou talvez galego, João Zorro terá exercido a sua atividade no reinado de Dom Dinis, provavelmente nos seus anos iniciais. Dom Dinis, o monarca responsável pelo plantio dos pinhais, posteriormente utilizados na construção naval. Lisboa sobre Lomar põe em cena uma voz masculina que anuncia simplesmente ter mandado fazer barcas novas em Lisboa, aí as lançando ao mar. Formalmente é uma cantiga de amor, já que a voz é masculina, mas ao ouvi-la sentimos-nos mais perto do universo das cantigas de amigo, incluindo um dos seus marcadores habituais, o termo velida. Em Lisboa, sobre Lomar, barcas novas mandei lavrar. Ai, minha senhor velida. Em Lisboa, sobre Lolés, barcas novas mandei fazer. Ai, minha senhor velida. Barcas novas mandei lavrar e no mar as mandei deitar. Ai, minha senhor velida. Barcas novas mandei fazer e no mar as mandei meter. Ai, minha senhor velida. Além desta simbiose entre os dois géneros, outra originalidade é o facto desta voz masculina não ser a do trovador, como seria de esperar, mas ser manifestamente uma voz aposta, a voz do construtor dos navios, o rei, ao que tudo indica Dom Dinis. Dar voz ao rei é caso único na lírica galaico-portuguesa e mesmo na lírica em geral. A segunda cantiga é de Martim Codax, um jogral provavelmente galego, ativo em meados ou no terceiro quartel do século XIII. Na cantiga, cantiga de amigo, quanto a saber desamar amigo, a donzela incita todas as companheiras e namoradas a irem até à beira do mar de Vigo, onde se banharão e onde verá o seu amigo. O banho ritual, sob um olhar masculino, é um momento erótico por excelência, conhecido de todas as sociedades tradicionais e contemporâneas. Comigo, lo mar de Vigo. A serenata é um dos maiores símbolos dos amantes, dos apaixonados. A serenata é um tipo de música de curta duração, normalmente cantada à noite, debaixo de uma janela, para alguém especial. Bom, modernamente talvez seja mais cantada ao ouvido. Não faltam serenatas nas óperas. Mozart escreveu uma bem bonita para a sua ópera Don Giovanni, a que fiz referência antes. Podemos ouvir uma outra em Don Pasquale, uma ópera de Donizetti, estreada em 1843. Conta a complicada intriga de Ernesto, sobrinho de Don Pasquale, e da sua noiva Norina, sua de Ernesto, para vencerem ambos o velho rico celibatário que não os deixa casar e ameaça deserdar o jovem sobrinho. É uma comédia romântica em três atos, sem mensagens profundas nem implicações morais. 3 horas de divertimento cintilante. A segunda cena do terceiro ato abre com uma serenata que Ernesto canta a Norina fora de cena. Come Gentil está baseada numa melodia de rara beleza, cantada com o único apoio de 2 guitarras e uma pandeireta, além das intervenções do coro. É talvez o número mais famoso da ópera. Que noite gentil de meados de abril. Azul está o céu e a lua sem véu. Ah, meu bem, por que não vens ainda a mim? O amor e o ciúme andam muitas vezes de mãos dadas, até na ópera e na literatura. Para dar um exemplo entre muitos possíveis, em Otelo, a peça de Shakespeare em que se baseia a ópera de Verdi com o mesmo nome, o general mouro Otelo, cego de ciúme, mata Desdémona, a sua mulher, descobrindo depois que ela era inocente. A ópera Carmen de Bizet também é uma mistura de paixão, ciúme e destino. Carmen é uma cigana mulher fatal que usa os seus talentos de dança e canto para enfeitiçar e seduzir vários homens. Um dos homens que se envolve com ela é Dom José, um pacato sargento. Ao envolver-se, deixa de ser honesto e decente e torna-se um fora da lei. E a tal ponto ciumento que a sensual cigana se manifesta cansada dos seus ciúmes. Carmen é uma personagem que preza a liberdade acima de tudo. Para ela, o amor é como um pássaro selvagem que não pode ser aprisionado. É isso mesmo que ela canta na famosa habanera L'amour est un oiseau rebelde. O amor é um pássaro rebelde que não pode ser aprisionado. É em vão chamá-lo se lhe é conveniente recusar. Nada adiantará, ameaça ou súplica. Outro tema comum nas artes literárias e musicais, e também na vida, é o do amor contrariado. Às vezes com final feliz, apesar da diversidade. Outras vezes, menos feliz. Aos 29 anos, o compositor inglês Edward Elgar conheceu a sua futura mulher, Caroline Alice Roberts, poetisa e escritora inglesa nascida na Índia. Casaram-se 3 anos depois, contra a vontade da família dela. A prenda de Elgar para Caroline foi a peça para violino e piano Salut d'amour, Saudação de Amor, concluída em 1888. A prenda da noiva foi um poema que ela havia escrito alguns anos antes, intitulado O Vento ao Amanhecer, tendo renomeado na ocasião para A Graça do Amor. Elgar imediatamente o musicou. Ouçamos então a Saudação do Amor em arranjo para oboé e harpa, um amor feliz, apesar de contrariado. Thank you. termino este programa de Classicamente com outra associação muito frequente em ópera, o amor e a morte. Escolhi entre muitas possíveis a ópera mais popular de Verdi, estreada em 1871, Aida. Em quatro atos, Aida apresenta-nos um triângulo amoroso, trágico e desolador. O pano de fundo é o Antigo Egito. O essencial da história conta-se assim. Radamés está apaixonado por Aida, mas há dois obstáculos a essa paixão. O primeiro, Amneris, a filha do rei, alimenta uma paixão doida por Radamés. O segundo, Aida é a escrava pessoal de Amneris, que lhe lembra essa condição quando se apercebe da paixão de ambos. A coisa complica-se ainda mais, porque Aida acaba por ser colocada num dilema. O seu apaixonado foi escolhido para comandar as forças egípcias. Na batalha que Radamés comandará, estarão de um lado as suas tropas egípcias e do outro lado o comandante é o rei etíope, que é o pai da Aida, a quem deve a Aida apoiar. Peço desculpa pelo spoiler que uso para abreviar a história. Involuntariamente, numa conversa entre ambos, Radamés acaba por revelar à Aida a estratégia que utilizará na batalha do dia seguinte. O pai da Aida, o rei da Etiópia, recordo, ouve a conversa, mas não é o único. Amneris também a ouve. Radamés é denunciado, preso e condenado como traidor a ser sepultado vivo num templo. Quando este chega ao túmulo, encontra a sua amada Aida que, prevendo a sentença, se escondera na masmorra para morrerem nos braços um do outro. O dueto final é arrepiantemente belo. É a luminosa despedida à vida dos dois amantes. O Terra Adio é dos duetos mais emocionantes que eu conheço. No fim, o dueto é cruzado pelas vozes do coro dos sacerdotes. O sacerdote que haviam decretado a terrível sentença de morte. Ó terra, adeus vale de lágrimas, sonho de alegria que na tristeza desapareceu. Para nós o céu se abre e as asas errantes voam para o raio do dia eterno. Até ao próximo episódio de Classicamente. Oh!